Ficheiro 16, página 144, capítulo 14. Deida Mia partiu na manhã seguinte, como dissera que faria. Vai visitar uma tia, disse Licomedes à corte, ao pequeno almoço, na sua voz neutra. Se havia perguntas, ninguém se atreveu a fazê-las. Ela afastar-se-ia até a criança nascer, e a paternidade podia ser atribuída a Aquiles. Agora, os dias que passavam pareciam curiosamente suspensos. Aquiles e eu passávamos tanto tempo quanto possível longe do palácio, e a nossa alegria, tão explosiva a quando do nosso reencontro, tinha dado lugar à impaciência. Queríamos partir, regressar às nossas vidas no Monte Pelion ou em Fetia. Agora que a princesa se for embora, sentíamos-nos furtivos e culpados. Os olhos da corte sobre nós tinham-se tornado mais penetrantes, desconfortáveis. Licomedes franzia o sobrolho de cada vez que nos via. E depois havia a guerra. Mesmo ali, na distante e esquecida ilha de Siros, chegavam notícias sobre ela. Os antigos pretendentes de Helena tinham cumprido a sua promessa. E no exército de Agamemnon, o sangue de príncipes era abundante. Constava que ele tinha feito o que nenhum homem antes dele conseguira fazer, unir os nossos reinos divididos à volta de uma causa comum. Recordei-o, uma sombra de rosto cinzento, peludo como um urso. Do nosso encontro, tinha eu 8 anos, recordava principalmente o seu irmão Menelau, com seu cabelo ruivo e voz jovial. Mas Agamemnon era mais velho e os seus exércitos maiores. Seria ele a conduzir a expedição até Troia. Era de manhã, e embora não parecesse, estava-se no final do outono. Ali tão azul, as folhas não mudavam de cor e a geada não tornava cortante o ar matinal. Ficávamos numa fenda da rocha, de onde avistávamos o horizonte em toda a sua extensão, a olhar os barcos que passavam, ou a mancha cinzenta do dorso dos golfinhos. Atirávamos seixos do penhasco, inclinando-nos para os ver saltar pela rocha abaixo. Do ponto alto onde nos encontrávamos, não podíamos ouvir o som que eles faziam ao partir-se contra as rochas lá embaixo. Quem me dera ter a lira da tua mãe, disse ele. Eu também. Mas tinha ficado em Fetia, como tudo o resto. Permanecemos em silêncio durante um momento, a recordar a suavidade das suas cordas. Ele inclinou-se para a frente. O que é aquilo? Semicerrei os olhos. Agora que era quase inverno, o sol descia de uma forma diferente no horizonte, parecendo incidir obliquamente nos meus olhos, vindo de todas as direções. Não sei. Fiquei a contemplar a neblina, onde o mar se confundia com o céu. Havia uma mancha distante, que podia ser um barco ou um efeito do sol a refletir-se na água. Se for um barco, haverá notícias, disse eu com o habitual aperto no estômago. Receava sempre que chegassem notícias sobre uma busca do último pretendente de Helena que quebrara o juramento. Nesse tempo, eu era jovem. Não me ocorria que nenhum chefe desejaria que se soubesse que alguém não tinha obedecido ao seu apelo. É um barco, não há dúvida, disse Aquiles. Agora a mancha estava mais próxima. A embarcação devia estar a mover-se muito rapidamente. Momento a momento, as cores vivas da vela tornavam-se mais nítidas contra o cinzento azulado do mar. Não é um navio mercante, comentou Aquiles. Os navios mercantes só usavam velas brancas, práticas e baratas. Um homem tinha de ser rico para gastar os corantes que possuía em pano de velas. Os mensageiros de Agamemnon tinham velas púrpura e carmesim, símbolos roubados à realeza dos países orientais. As velas daqueles barcos eram amarelas, com espirais negras desenhadas. Conheces aquele desenho? Perguntei. Aquiles abanou a cabeça. Ficámos a ver o barco passar a estreita embocadura da Baía de Siros e a portar na praia. Içaram para bordo uma âncora de pedra tosca e baixaram a prancha. Estávamos demasiado longe para ver mais do que as cabeças escuras dos homens que se encontravam na coberta. Tínhamos ficado ali mais tempo do que devíamos. Aquiles pôs-se de pé e cobriu com um lenço o cabelo solto pelo vento. As minhas mãos ajeitaram as pregas do vestido dele, dando-lhe uma forma mais graciosa nos ombros, e apertaram os cintos e cordões. Já não me parecia estranho vê-lo assim vestido. Quando acabámos, Aquiles inclinou-se para me dar um beijo. Os lábios dele sobre os meus eram macios e excitaram-me. Ele captou a expressão dos meus olhos e sorriu. Mais tarde, prometeu. Depois deu meia volta e seguiu pela vereda que conduzia ao palácio. Iria até aos aposentos das raparigas e ficaria aí à espera, no meio de tiares e vestidos, até o mensageiro partir. Comecei a sentir dor de cabeça atrás dos olhos. Fui até ao meu quarto, fresco e escuro, com as persianas a impedir a entrada do sol de meio-dia, e adormeci. Fui acordado por umas pancadas na porta. Talvez um criado ou Licomedes? Entre, disse com os olhos ainda fechados. É tarde demais para isso, respondeu uma voz. O tom era divertido, seco como madeira. Abri os olhos e sentei-me. Um homem encontrava-se no limiar da porta aberta. Era possante e musculoso, com uma barba curta de filósofo, castanho escura, com os ligeiros laivos de ruivo. Sorriu-me e vi as rugas no sítio onde outros sorrisos tinham estado. Era um movimento fácil para ele, rápido e praticado. Qualquer coisa nele espicaçou a minha memória. Desculpa se te incomodei. A voz era agradável, bem modulada. Não faz mal, respondi cauteloso. Estava à espera de poder trocar umas palavras contigo. Importas-te que me sente? Com um gesto da palma da mão larga, ele apontou para uma cadeira. O pedido era delicado e, apesar do mal-estar que sentia, não via razão para recusar. Fiz um aceno afirmativo e ele puxou a cadeira. Tinha umas mãos calejadas e ásperas que não teriam ficado deslocadas a segurar um arado. Porém, os seus modos denunciavam nobreza. Para ganhar tempo, levantei-me e abri as persianas, na esperança de que a névoa do sono se dissipasse no meu cérebro. Não conseguia ver nenhuma razão para qualquer homem desejar um momento do meu tempo, a menos que ele estivesse ali para me recordar o meu juramento. Voltei-me de frente para ele. Quem és tu? O homem riu. Boa pergunta. Fui terrivelmente indelicado por entrar no teu quarto desta maneira. Sou um dos comandantes do grande rei Agamemnon. Viajo pelas ilhas e falo com jovens promissores como tu. Inclinou a cabeça para mim. Tento convencê-los a juntarem-se ao nosso exército contra a Troia. Ouviste falar da guerra? Ouvi. Ótimo. Sorriu e esticou os pés à sua frente. A luz que esmorecia incidiu-lhe nas pernas, revelando uma cicatriz rosa que lhe percorria a carne morena da perna direita, do tornozelo ao joelho. Uma cicatriz rosa. O meu estômago deu uma volta, como se me tivesse debruçado do penhasco mais alto de Siros, sem nada por baixo de mim que não fosse a longa queda até ao mar. Agora ele era mais velho, maior, em toda a pujança da sua força. Ulisses. Ele disse qualquer coisa, mas eu não ouvi. Estava de regresso ao palácio de Tíndaro, a recordar os seus olhos escuros, a que nada escapava. Reconhecer-me-ia? Fitei-lhe o rosto, mas vi apenas uma expressão de expectativa, ligeiramente intrigada. Ele está à espera de uma resposta. Dominei o medo que sentia. Desculpa, disse, não te ouvi. O que disseste? Estás interessado em juntar-te a nós para combater? Não me parece que vocês me queiram. Não sou um soldado muito bom. A boca dele contorceu-se com uma expressão sarcástica. É engraçado. Parece que ninguém é bom soldado quando eu venho convocá-los. Falava num tom ligeiro. Era uma graça e não uma recriminação. Como te chamas? Tentei responder num tom tão descontraído como o dele. Quironides. Quironides, repetiu ele. Observei-o à procura de uma expressão de incredulidade, mas não a encontrei. A tensão dos meus músculos abrandou um pouco. Claro que ele não me reconheceu. Eu mudara muito desde os 8 anos. Bem, Quironides, Agamemnon promete ouro e honrarias a todos os que lutarem por ele. A campanha não parece ir prolongar-se muito. Voltas para casa no próximo outono. Eu estarei aqui durante alguns dias e espero que vais refletir no assunto. Pousou as mãos nos joelhos e pôs termo à conversa e levantou-se. É tudo? Eu estava à espera de persuasão e pressão de uma longa noite de conversa. Ele riu quase com afeto. Sim, é tudo. Calculo que vou ver-te ao jantar. Fiz um aceno de cabeça afirmativo. Ele preparou-se para partir, mas deteve-se. É curioso, mas tenho a impressão de já te ter visto. Duvido. Apressei-me a responder. Não te reconheço. Ele examinou-me durante um momento e depois desistiu com um encolher de ombros. Devo estar a confundir-te com outro rapaz. Sabes o que dizem? Quanto mais envelhecemos, de menos nos lembramos. Coçou a barba, pensativo. Quem é o teu pai? Talvez seja ele que conheço. Sou um exilado. Lamento sabê-lo. Retorquiu com uma expressão simpática. De onde és? Da costa. Norte ou sul? Sul. Ele abanou a cabeça com ar pesaroso. Ia jurar que eras do norte. De algures, perto da Tessália, por exemplo, ou de Fetia. Tens a mesma maneira de pronunciar as vogais que eles. Engoli em seco. Na Fetia, as consoantes eram mais duras do que noutro sítio qualquer, e as vogais mais abertas. Tinha-me parecido feio até ouvir Aquiles falar. Não me apercebera ter adotado essa pronúncia. Não sabia isso. Gaguejei. O meu coração batia muito depressa. Só queria que ele se fosse embora. Acho que a informação inútil é a minha maldição. Estava outra vez com aquele ligeiro sorriso divertido. Bem, não te esqueças de me procurar, se decidires juntar-te a nós. Ou se por acaso conheceres outros rapazes com quem eu possa falar. A porta fechou-se atrás dele. A sineta que chamava para o jantar já tinha soado e nos corredores havia uma azáfama de servos a transportarem pratos e cadeiras. Quando entrei no salão, o meu amigo já lá se encontrava, na companhia de Licomedes e de outro homem. Quironides, disse Licomedes ao dar pela minha presença, este é Ulisses, que governa Ítaca. Que os deuses protejam os anfitriões, disse Ulisses. Depois de partir, apercebi-me de que não te tinha dito o meu nome. E eu não te perguntei porque sabia. Tinha sido um erro, mas não era irreparável. Abri muito os olhos. És rei? Deixei-me cair sobre um joelho, na minha melhor expressão de surpresa e vassalagem. Na verdade, é apenas um príncipe, disse uma voz arrastada. Eu é que sou o rei. Ergui os olhos e fitei o terceiro homem. Os seus olhos eram penetrantes e de um castanho tão claro que eram quase amarelos. Tinha a barba curta e negra a sublinhar as linhas angulosas do rosto. Este é Diomedes, rei de Argos, disse Licomedes. Um companheiro de Ulisses e outro pretendente de Helena, embora eu não recordasse mais do que o seu nome. Senhor, fiz-lhe uma vénia. Não tive tempo para recear ser reconhecido, pois ele já se tinha virado. Vamos comer? Sugeriu Licomedes com um gesto em direção à mesa. Ao jantar foram juntar-se a nós diversos conselheiros de Licomedes e senti-me contente por desaparecer no meio deles. Ulisses e Diomedes ignoraram-nos, absorvidos na conversa com o rei. E como vão as coisas em Ítaca? Perguntou Licomedes delicadamente. Vão bem, obrigado, respondeu Ulisses. Deixei lá a minha mulher e o meu filho, ambos de boa saúde. Pergunta-lhe pela mulher, disse Diomedes. Ele adora falar sobre ela. Já ouviste contar como ele a conheceu? É a sua história favorita. Havia uma mordacidade mal disfarçada na sua voz. Os homens à minha volta pararam de comer, a observar. Licomedes olhou para o espaço entre os dois homens e aventurou-se. E como conheceste a tua mulher, príncipe de Ítaca? Se Ulisses sentiu a tensão, não deu a entender isso. É simpático da tua parte fazeres essa pergunta. Quando Tíndaro procurou um marido para Helena, acorreram pretendentes de todos os reinos. Estou certo de que te recordas. Eu já era casado, disse Licomedes. Não fui lá. Claro, e estes eram demasiado jovens. Dirigiu-me um sorriso e tornou a voltar-se para o rei. Tive a sorte de chegar antes de todos estes homens. O rei convidou-me para jantar com a família, com Helena, a irmã Clitemnestra e a prima Penélope. Convidar? Repetiu Diomedes com ar zombateiro. É assim que chamam? A andar a rastejar entre o matagal para as espiar? Estou certo de que o príncipe de Ítaca não faria uma coisa dessas, disse Licomedes, de sobreolho franzido. Infelizmente fiz exatamente isso, embora aprecie a fé que depositas em mim. Dirigiu Licomedes um sorriso cordial. Foi Penélope que me apanhou. Disse que me estava a observar há mais de uma hora e que pensou que devia intervir antes que eu chegasse aos espinheiros. Como é natural, tudo isso foi acompanhado por um certo embaraço. Mas Tíndaro passou por ali e disse-me que ficasse. Durante o jantar, constatei que Penélope era duas vezes mais inteligente do que as primas e tão bonita como elas. Por isso, tão bonita como Helena? Interrompeu Diomedes. Foi por isso que aos 20 anos ainda não tinha casado? Estou certo de que não é tua intenção pedir a um homem que compare desfavoravelmente a esposa com outra mulher, disse Ulisses com voz suave. Diomedes revirou os olhos e começou a limpar os dentes com a ponta da faca. Ulisses voltou-se para Licomedes e prosseguiu. E então, no decurso da nossa conversa, quando se tornou claro que Penélope se sentia atraída por mim, não pelo teu aspecto, com certeza, comentou Diomedes. Com certeza que não, concordou Ulisses. Ela perguntou-me que presente de casamento daria à minha noiva. Um leito nupcial, respondi eu, do melhor carvalho. Mas essa resposta não lhe agradou. Um leito nupcial não deve ser feito de madeira morta e seca, mas de qualquer coisa verde e viva, disse-me ela. E se eu conseguir fazer uma cama assim? Disse-lhe eu. Aceitas-me? E ela respondeu. O rei de Argos emitiu um ruído de desagrado. Já não posso ouvir essa tua história sobre o teu leito nupcial. Então talvez não devesses ter sugerido que a contasse. E talvez tu devesses arranjar algumas histórias novas para eu não morrer de tédio. Licomedes pareceu chocado. A grosseria era para os quartos dos fundos e para os campos de treino e não para jantar de estado. Mas Ulisses limitou-se a abanar a cabeça com tristeza. É verdade, a cada ano que passa, os homens de Argos estão mais bárbaros. Licomedes, vamos mostrar ao rei de Argos um pouco de civilização. Eu estava à espera de ver as famosas dançarinas da tua ilha. Pois é, não pensei. Licomedes interrompeu-se e recomeçou com a voz mais real de que foi capaz. Se assim o desejarem, queremos vê-las, disse Diomedes. Então, muito bem, disse Licomedes com os olhos fitos num ponto entre os dois homens. Tétis ordenara-lhe que mantivesse as dançarinas longe dos visitantes, mas recusar levantaria suspeitas. Aclarou a voz e decidiu. Bem, então vamos chamá-las. Dirigiu um gesto vivo a um servo que deu meia volta e saiu a correr. Eu mantive os olhos no prato, de modo que eles não pudessem detectar o medo no meu rosto. As mulheres tinham ficado surpreendidas por terem sido convocadas e ainda estavam a ajeitar a roupa e os cabelos quando entraram no salão. Aquiles encontrava-se entre elas, com a cabeça cuidadosamente coberta e os olhos baixos, numa atitude de modéstia. O meu olhar Dirigiu-se para Ulisses e Diomedes com ansiedade, mas nenhum deles sequer deu por ele. As raparigas ocuparam os seus lugares e a música começou. Ficámos a observar, enquanto elas davam início a uma série de passos complicados. Era bonito, embora não tanto como o habitual, devido à ausência de Deidamia, que era a melhor dançarina. Qual é a tua filha? Perguntou Diomedes. Ela não está aqui, rei de Argos. Está de visita à família. Que pena, disse Diomedes. Pensava que era aquela. Apontou para uma rapariga na ponta, pequenina e morena. Parecia-se um pouco com Deidamia e tinha uns tornozelos particularmente encantadores a surgirem sob a orla do vestido. Licomedes pigarreou. És casado? Por agora, respondeu Diomedes com um ligeiro sorriso e sem desfitar as raparigas. Quando a dança acabou, Ulisses pôs-se de pé e ergueu a voz para todos ouvirem. Sentimos-nos muito honrados com a vossa exibição. Nem toda a gente se pode orgulhar de ter visto as dançarinas de Ciros. Como prova da nossa admiração, trouxemos presentes para vos oferecer, a vós e ao rei. Um murmúrio de excitação. As mercadorias de luxo não eram frequentes em Ciros, pois ninguém ali tinha dinheiro para as comprar. É muito simpático da vossa parte. Um prazer autêntico, fez cor a Licomedes, que não estava à espera daquela generosidade. A um sinal de Ulisses, os servos foram buscar as arcas com os presentes e começaram a colocá-los em cima das grandes mesas. Vi o brilho da prata, a cintilação do vidro e das pedras preciosas. Todos nós, tanto homens como mulheres, nos inclinámos para eles, desejosos de ver. Por favor, tirem o que quiserem, disse Ulisses. As raparigas avançaram rapidamente para as mesas e fiquei a vê-las passar os dedos pelos objetos atraentes, perfumes em frascos de vidro delicados, com um pedaço de cera a fazer tampa, espelhos com pegas de marfim trabalhado, pulseiras de ouro entrançado, fitas tingidas de púrpura e vermelho. Entre estas coisas, havia algumas que calculei serem para Licomedes e os seus conselheiros, escudos forrados de couro, cabos de lanças esculpidos, espadas de prata com bainhas de pele de vitela flexível. Como um peixe preso a uma linha, os olhos de Licomedes estavam fixos numa destas. Ulisses tinha-se aproximado, presidindo com ar benevolente. Aquiles mantinha-se em segundo plano, a deslocar-se lentamente por entre as mesas. Fez uma pausa para pôr umas gotas de perfume nos pulsos flexíveis e acariciou a pega macia de um espelho. Ficou um momento a contemplar um par de brincos com pedras azuis numa cercadura de prata. Um movimento no extremo do salão atraiu uma atenção. Diomedes atravessara a sala e estava a falar com um dos seus criados, que fazia gestos de aquiescência antes de sair pelas grandes portas duplas. Fosse o que fosse, não podia ser importante. Diomedes parecia semi-adormecido, com uma expressão enfadada nos olhos de pálpebras pesadas. Voltei a olhar para Aquiles, que estava a aproximar os brincos das orelhas, virando-os de um lado para o outro com um trejeito nos lábios, a imitar uma rapariga. Aquilo divertia-o, e os cantos da sua boca descreviam uma curva ascendente. O seu olhar percorreu o salão, detendo-se por um momento no meu rosto. Não pude impedir-me de sorrir. Uma trompa soou, sonora e num tom de pânico. O som chegava do exterior, uma nota prolongada, seguida por três notas curtas. Era o nosso sinal para indicar que havia uma catástrofe iminente. Licomedes pôs-se de pé de um salto e as cabeças dos guardas voltaram-se bruscamente para a porta. As raparigas gritavam e agarravam-se umas às outras, deixando cair ao chão os seus tesouros num tinir de vidros partidos. Todas as raparigas, exceto uma. Antes do toque final ter terminado, Aquiles desembainhara uma das espadas de prata. De um salto, transpôs a mesa que lhe bloqueava o caminho para a porta, empunhando com a outra mão uma lança que agarrara ao passar. Segurava as armas erguidas numa atitude que nenhuma rapariga, mas também nenhum homem, seria capaz. O maior guerreiro da sua geração. Desviei o olhar para Ulisses e Diomedes e fiquei horrorizado ao vê-los a sorrir. Saudações, príncipe Aquiles, disse Ulisses. Temos andado à tua procura. Fiquei sem saber o que fazer, enquanto os rostos dos cortesãos de Licomedes registavam as palavras de Ulisses e se voltavam para Aquiles, de olhos fixos nele. Durante alguns momentos, este não fez um movimento. Depois, lentamente, baixou as armas. Ulisses, disse numa voz extraordinariamente calma, Diomedes, inclinou a cabeça, cortesmente, primeiro em direção a um príncipe, depois ao outro. É uma honra ser alvo de tamanho esforço. Era uma boa resposta, cheia de dignidade, com um ligeiríssimo toque de ironia. Agora seria mais difícil eles humilharem-no. Calculo que queiram falar comigo? Um momento, irei juntar-me a vós. Colocou a espada e a lança com todo o cuidado em cima da mesa. Com dedos firmes, desatou o lenço e tirou-o. O seu cabelo brilhou como bronze polido. Os homens e as mulheres da corte de Licomedes cochichavam escandalizados, sem o desfitarem. Talvez isto ajude, disse Ulisses, que tinha tirado uma túnica de um dos sacos ou caixas. Atirou-a a Aquiles, que a apanhou e agradeceu. Obrigado. A corte, hipnotizada, ficou a vê-lo desdobrá-la, despir-se até à cintura e enfiá-la. Ulisses dirigiu-se à parte da frente da sala. Tens uma sala onde possamos reunir-nos, Licomedes? Temos muito que falar com o príncipe da Fetia. Licomedes não respondeu. O seu rosto transformara-se numa máscara. Eu sabia que ele estava a pensar em Tétis e no castigo. Licomedes, disse a voz de Diomedes, seca, penetrante como uma pancada. Sim, gemeu Licomedes. Senti pena dele. Senti pena de todos nós. Sim, é mesmo ali. Obrigado, agradeceu Ulisses com um aceno de cabeça. Dirigiu-se à porta, confiante, como se nunca tivesse duvidado de que Aquiles iria segui-lo. Eu vou atrás de ti, disse Diomedes, dirigindo-se a Aquiles, com um sorriso escarninho. Aquiles hesitou. E os seus olhos fitaram-me de fugida. Ah, sim, disse-lhe Ulisses por cima do ombro. E podes trazer Pátroclo, se quiseres. Também temos de falar com ele.